Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um podcast do Mexidão Rocks. Hoje, o nosso podcast, o assunto é vampiros. Nós vamos estar falando um pouco sobre esses seres misteriosos que têm feito a cabeça da moçada hoje em dia com essa onda do crepúsculo. Vamos tentar matar algumas curiosidades, falar um pouco sobre quem são eles, suas fraquezas. Eu sou o Thiago. E se o Edward é um vampiro, eu sou a Branca de Neve. Ai, meu nome é Rafael e tirem suas crianças da sala porque vamos falar de assuntos maravilhosos. Meu nome é Gustavo, vamos aí falar sobre esses vampiros aí brilhantes aí. E meu nome é Diego, eu já estou aqui participando para falar desse assunto muito intrigante. Meu nome é Camila e isso não é papo de bichinha, tá? Boa. Vamos ver. Meu nome é Patrick e die monster, you don't belong to this world. De onde surgiu a ideia desse podcast aí? Não, o podcast surgiu justamente com a ideia do filme do Crepúsculo, que dá pra ser lançado, a última parte, né? Amanhecer parte 2. E sempre assim, a gente escuta falando sobre vampiros e a moçada de hoje em dia sempre tem como referência justamente o filme do Crepúsculo. Algumas pessoas nem sabem sobre o livro, nem têm lido o livro, mas acham que vampiro se limita a ser isso, o Crepúsculo. Tipo, ser belhoso, correr, gostar de menininha viva, tipo, essas paradas. Sim, exato. Só para o povo ficar sabendo, o vampiro é um ser que sobrevive alimentando-se da essência vital de criaturas vivas, geralmente associada ao sangue. É um personagem muito comum na literatura de horror e mitológica, existindo em diversas versões de seu mito. O tipo de vampiro tem o rosto pálido, olhos arregalados e dentes caninos salientes. É, vampiro, vou te ser sincero, eu lembro da Turma do Penadinho. Eu acho que é uma das melhores descrições de vampiro. Que é aquele ser branquelão, com cabelo boilambeu, uma roupinha preta com a gola gigante e o dentinho pra fora. Quando eu penso em vampiro, eu imagino logo esse ser. Porque minha mãe assinava pra mim a revistinha da Turma da Mônica. Eu devia ter, velho, uns 7 anos. Pra mim, vampiro, acho que meu primeiro contato, assim, da infância com vampiro foi naquele filme Garotos Perdidos, entendeu? Porra, isso é foda. Aí, eu acho que foi meu primeiro contato, assim, que eu prestei mais atenção no vampiro, entendeu? Quando eu vi o Garotos Perdidos. Inclusive, eu tava comentando essa semana com o Rafael. Que pessoa também, exato. Tuttler, o Michael, o vampiro sedutor lá, master foda. Isso, exato. Eu assisti, eu era moleque, assistia a Sessão da Tarde e pra mim, vampiro era isso mesmo. Eu também assisti Garotos Perdidos, mas eu tinha aquele filme de Encontro dos Monstros, vocês lembram? Que a menininha acha o Frankenstein. Nossa, cara, esse filme é doido demais. Doido, eu não me lembro o nome agora. Se tiver alguém que puder salvar. E o vilão do filme era Drácula. Que eu acho que ele fica atrás dos outros bichos, né? Isso, que ele queria dominar lá a cidade. Isso é de que ano? É muito antigo, é da época dos Goonies. Inclusive, o Rafael não assistiu Goonies. Gente. Herege? Meu perdão. Queime seu herege. Você não assistiu Goonies? Não, eu não vi Goonies, velho. Mentira. Seu herege. Desculpem. Mas, na verdade, a maior imagem de vampiros que eu tenho é do Drácula. Eu sempre... Drácula é uma imagem do camarada, daquele ser fodástico, né? É o vampiro mórbido de todos, assim. Eu já fui na Sessão da Tarde, se tem Garotos Perdidos, esse filme dos monstros lá, que eu não me lembro o nome dele. Família Monstro. Que tinha um menininho que era um vampiro. E que também tinha essa imagem do vampiro com o cabelo boilambeu e tal, pálido. É bem característico. É baseado num filme do Drácula, bem antigo também. Mas só uma pergunta, na Turma do Penadinho, ele chega a morder alguém ou beber sangue? Eu não lembro muito bem disso. Eu não lembro dele morder ninguém, mas eu lembro que ele não era o principal, né? É. Mas eu lembro dele virando um morceguinho, aparecia voando. Tinha até umas histórias que mostravam ele lá na Transilvânia e tudo mais, tinha um castelo dele, mas, cara, não lembro de alguma história mostrando ele mordendo alguém. Eu também não, velho, até porque é direcionado pro público, criancinha, né, imagina, olha, mãe, legal, ele tá matando o neguinho. Só a nível de curiosidade, essa imagem clássica de vampiro vem do Drácula de 1931, um homem geralmente de terno, capa e o cabelo lambidão pra trás, um dos primeiros filmes do Drácula, isso, inclusive. Não, agora você falou a turma do Penadinho, né? Eu também lia muito a turma da Mônica, então pra mim foi a primeira referência também com relação a vampiro também. Mas vocês sabem que o livro que deu maior ascensão à história de vampiros foi o Drácula de Bram Stoker. Maiores referências, assim, até o filme, até hoje quando a gente vai conversar sobre filme de vampiros, pelo menos pra mim... pra mim, referência de filme de vampiro vai ser sempre Drácula de Bram Stoker. Aquele romance, aquela história diferente. Você vê que o Drácula, ele é apaixonado pela Nina, é uma paixão imortal, mas tudo assim, o cara é mau, o cara é macabro. Você olha pro Drácula e você sente medo dele. Eu já acho, apesar de saber que tudo sobre vampiro é baseado no Drácula de Bram Stoker, apesar disso, eu acho que há espaço para algumas adaptações, cara. Não perdendo a essência, mas eu acho que há espaço, assim, atualizações e tudo mais. Nesse sentido, eu já até falei, uma atualização que eu achei muito bacana foi do filme do Blade. Eu não cheguei a ler o quadrinho, eu vi um pouquinho do anime do Blade, mas eu achei muito bacana que foi uma atualização, trazendo para nossa realidade, fazer mais crível. Eu acho que há espaço para adaptação, sim. Eu não sou tão... assim, fiel, tem que ser daquele jeito. Não, eu também até não acho que tem que ser fixo, tem que ser uma coisa só, até porque a mesma história contada várias vezes, ela fica enjoativa. Você tem que atualizar, tem que trazer para o nosso tempo. É, a molecada que sempre tem esse lance do comércio, que você tem que arrumar alguma coisa para a molecada de hoje comprar também, seja livro, filme, seja o que for. Com certeza a história, a saga, Crepúsculo, é uma coisa contemporânea, é uma coisa inovadora. Sim, de tatuagem, essa coisa de vampiro, vai lá e morre de chave. É muito antigo, é muito ultrapassado. Gente, agora, daqui vamos pôr aqui 20 anos, aí nosso filho ia fazer um post quest, a referência deles é Crepúsculo como vampiro. Eu acho meio foda. Eu acho meio foda também. Aqui, vale lembrar o seguinte, tá se falando muito de vampiro e desse filme do Drácula de Bram Stoker pra filme, pra frente e tal, do livro e tal, mas tem, eu não sei se é do se partiu depois desse livro de Bram Stoker, mas vale lembrar também daquele Nosferatu de antigamente, que é quase cinema mudo, bem antigo, né? Bem mais antigo. Ele parece um rato, né? Tipo, isso, carecaço, carequinha, com um peixe cabuloso. Os Nosferatu acho que é de 40, depois, durante a Segunda Guerra Mundial. Não sei bem qual é a época, mas a imagem dele vai entender que é bem mais antigo. Na verdade, ambos são da mesma época, mais ou menos. Na verdade, eu não acho que seja um problema você fazer atualização no conto. Você não pode alterar muito. Eu concordo. O que me incomodou muito na época de Vampiro foi que eles mudaram. Eu achei que a mudança foi muito, muito grotesca, foi muito forte em alguns sentidos do mito. Tem umas coisas que eu não concordo mesmo. Por exemplo, vampiro pra mim tem uma coisa que todo vampiro tem. Vampiro não anda no sol. Vampiro não anda no sol. Obrigado. Não, obrigado. Cara. Beleza, eu não concordo com isso. Pô, o doido do vampiro, aquele negócio que te chama atenção, é justamente ele ser um ser noturno. E tem outras coisas também que eu acho muito legal o vampiro não ter sombra e não aparecer em espelho, velho. Eu acho assim, muito doido, mostra que ele é mais sobrenatural ainda. Eu nem ligo pro negócio dele virar morceguinho e tal, mas essas duas coisas, cara, pra mim, eu acho que todo vampiro tem que ter. Você tem lá na entrevista com o vampiro, Danny Rice, a Cláudia, ela é transformada em vampiro. E várias vezes durante o conto, assim, você vê ela falando que a Cláudia, às vezes, saía do caixão dela e ia dormir no caixão do Louie. Aí, às vezes, ela até no filme mostra isso, na entrevista com o vampiro, mostra isso. Que ela acorda e de manhã e o sol já tá nascendo, assim, e ela... Aí o sol tá batendo na janela, tá começando a iluminar dentro de casa, e ela desvia do sol, porque se o sol bater nela, ela vai se queimar, entendeu? Então eu acho que esse lance do vampiro andar no sol, ele pode até se machucar. Não, velho, vampiro não pode andar no sol. Boa história, foi no sol, virou purpurina. Já era. Boa história. Quem vira purpurina é o Edward, desculpa. Ui. Mas a parada também que irrita também hoje em dia, véio, principalmente tanto Crepúsculo como essas séries que estão vindo agora, que vampiro não precisa da porra do convite mais, velho. O Edward pula na porra da gente. Pra entrar em casa. Eu lembro que na turma do Penadinho, o Vamp lá só entrava na casa se fosse convidado. É, é isso que você tá falando? É, todo vampiro só pode entrar na casa se receber um convite. É uma regra básica. É, eu ia falar igual esse caso de regra aí, é em falar em filme também novo, né? Igual isso, o Crepúsculo, o True Blood também. O vampiro só entra se for convidado, entendeu? Não, True Blood respeita, True Blood é foda, velho. True Blood é do caralho. Então, tipo assim, eu já vejo, acompanho a saga Crepúsculo. Mas se for comparar, por exemplo, ele com o True Blood, não tem, né, cara? Então. Uma coisa que irrita em True Blood, velho, é que o dente do vampiro não é o canino, velho. Isso me irrita demais, velho. Parece que é tipo um hamster tomando sangue. É. É os dentes da frente. Sério. É o dente da frente. Isso mata de raiva, fraga. É o dente da frente em True Blood? Eu não sabia disso. É, True Blood é. Mas é muito foda. Tipo, tem aquele negócio do vampiro ser mal. 90% dos vampiros é faca no olho, fraga. Rafa, acabei de achar a resposta pro lance do convite. Opa, manda aí pra nós. Opa. Ele precisa ser convidado pra entrar na casa, isso por causa de Vlad Tepes, o Empalador, que o Vlad Tepes é o Conde Drácula, é o Conde Drácula da vida real. Certa vez um mensageiro entrou em seu castelo para lhe dar uma excelente notícia. Vlad, que originou a lenda de Drácula, ficou muito feliz com a mensagem, porém, mandou matar o mensageiro. Pois, segundo ele, nunca se deve entrar na casa de alguém sem ser convidado. Que viadagem! Por causa disso? Entrar dentro da casa de alguém? O que que rola com ele? E ele não entra. Ele não entra no caso do... Tropecei, entrei, pronto. Não entra, você bate no invisível e volta. Eu achei que tinha tipo um lance, porque o vampiro é um demônio, o demônio só pode entrar se você permite. Mas que explicação mais lero-lero, viu? Lero-lero. Na verdade, esse Conde Vlad, ele que originou, ele existiu de verdade na Transilvânia, ele era conhecido como o Vlad o Empalador, e ele que deu origem ao Drácula, ele é um ser de verdade. E essa lenda até surgiu que parece que ele matava e empalava os inimigos dele e bebia o sangue dos inimigos dele, porque ele achava que ele ia ser imortal fazendo isso. Conte para os nossos telespectadores o que é isso, meu cara. Isso o quê? Palhar. Falar? É empalar, porra. Você. É você enfiar uma estaca pelo reto da pessoa até que atravesse a boca. Você pendura a pessoa por um pedaço de pau através do reto. Sinistro! Pior que o cara não morre na hora, não, hein? Não, ele tá agonizando ainda. Passando o corpo todo até o cara morrer. Parece que o cara morre mais mesmo por asfixia, por causa do sangue, né? É uma morte. Olha lá, espetinho de Manolo. É o espetinho de Manolo. A entrevista com o vampiro, né, que é as crônicas vampirescas da Anne Rice, que aí a Anne Rice pegou o universo que já existia dos vampiros, construído com Bram Stoker, e ela remanejou inteligentemente até, porque as crônicas vampirescas é dado como a maior obra de vampiros da literatura. Teve dois filmes adaptados, que foi a entrevista com o vampiro, até do Tom Cruise, do Brad Pitt, bonitão. Teve o Rainha dos Condenados com a Alaia, que ela até morreu nesse filme, mas o Rainha dos Condenados, ele contempla dois livros. E a galera que grada das crônicas vampirescas não gosta muito do segundo filme. Mesmo Rainha dos Condenados, eu tenho que dizer que, pra mim, na minha opinião, é muito melhor do que qualquer filme da saga Crepúsculo. Então eu acho que isso é um pouco distante. Aí você vê como é que o cinema tá mal, a indústria do cinema. Porque a febre da entrevista com o vampiro, eu acho que foi tão grande quanto a febre do Crepúsculo agora. Só que se você comparar o conteúdo dos filmes, cara, entrevista com o vampiro é muito melhor, cara. A trama é mais envolvente, até mesmo os atores, era só ator foda. Só ator violento. Só o Brad Pitt, Tom Cruise, Antônio Bandeiras, tinha Christian Stewart lá. Só amigo fera. A Anne Rice até não queria que o Tom Cruise fosse o vampiro Lestat. Ela queria um outro. Por quê? Ela achava que o Tom Cruise era só mais um rostinho bonito. E ela, segundo a Anne Rice, ela acompanhou de perto as filmagens de Entrevista com o Vampiro e ela queria que o filme fosse único, que transpassasse bem o que o livro fala. E mesmo assim, eu considero Entrevista com o Vampiro uma das melhores adaptações de livro pro cinema. Olha que clássico também, né, velho? Olha o visual clássico também, que dá todo aquele charme, né, velho? Não é uma coisa exagerada, pra época, assim, eu acho muito foda isso. Ficou muito foda, que isso. Mais simples, Fraga, fica tipo aquele obscuro, assim, um subentendido. Piero, eu sou mal pra caralho, não me encosta não que eu mato você. Isso. O mais engraçado das crônicas vampirescas é que é o seguinte, o Lestat, ele é o típico anti-herói. Ele é o personagem central das crônicas. Embora a Entrevista com o Vampiro seja do ponto de vista do Louis. É o Louis contando a história dele para um repórter. Mas é o Lestat o personagem principal das crônicas vampirescas. O Lestat, ele tem todo esse lado do vampiro que ama ser um vampiro. Ele simplesmente sente todos os prazeres do lado de ser vampiro, mas ele tem aquele lance da maldição, de odiar porque é a maldição. Uma coisa que eu achei foda no filme, eu não sei se no livro tem isso, mas que ele não se adaptou pro mundo moderno, né? Ele não saía à noite porque a noite estava iluminada e ele tinha aquele medo, aí o helicóptero passando lá na janela da casa dele, ele no cagaço, tipo assim, o tempo fez mal pra esse cara. É, e tipo assim, o filme também, ele disse que o vampiro mantém bem ele com uma cara mais clássica, igual o Paulo falou, né? Ele com roupas mais clássicas, aquele jeito bem mais antigo, né? Que é mais legal, né, velho? Eu acho que o tema foi meio que reciclado, assim, mas ainda eles estão procurando muito inventar coisa pra adaptar pra adolescente ainda, pra ter aquele lance da menininha normalmente entre dois caras, assim, pra menina, tipo, ficar desejada, a parada toda. Não tem aquele sobrenatural, praga, foda, e, tipo, acaba com toda aquela mitologia, mas também é um jeito de se reinventar, do mesmo jeito que tudo se reinventa hoje. É. Porque assim, foi meio que adaptado aos tempos mais modernos, né? Acho que agora a gente estava conversando aqui, ó, que o Crepúsculo, a saga Crepúsculo, ela foi baseada assim, mais para adolescentes mesmo. E esse livro, essas coisas de, por exemplo, Entrevista com o Vampiro, A Rainha dos Condenados, são coisas mais para adulto, né? Não é tão para adolescente. Adulto também gosta da saga Crepúsculo. Ah, mas eu concordo com o Pablo Vilaça. O Pablo Vilaça é um crítico de cinema, do Cinema em Cena, e ele, na crítica do Crepúsculo, ele fala uma coisa que, vou ser sincero, sou obrigado a concordar com ele. Ele fala que o Crepúsculo, o filme principalmente, fez sucesso porque ele é o quê? É uma menina que não é bonita, aquela mulher não é o suprassumo de beleza. Uma mulher não é bonita e tem dois seres fantásticos que ficam brigando por ela, e ela naquele meio, naquele joguinho, que fez sucesso porque é o sonho de 80% das mulheres aí, que são não são tão bonitas, é uma mulher normal, toda mulher é normal, quer, nossa, um vampiro, um lobisomem, ai como eu sou desejada, ai como eles me querem, aí fez sucesso principalmente os filmes, porque a mulher vê e fica se imaginando ela naquela posição. Eu concordo com o cara. Ele, e o Pablo Vilaça pega pesado. Ele fala que é pra adolescente, que a adulta que curte o filme é mal amada. Frustrada, né? Tipo solteirona. É, não, ele senta o porrete. Eu concordo com o cara, concordo. Tem nada de vampiro ali. O que você tem a dizer sobre isso, Camila? Ó, a história, por exemplo, por que que o Edward Gold começou a gostar da Bella? Porque a Bella é imune aos poderes dele. Como é que é? O Edward, ele tem o poder de ler mente. Aí a Bella, ele não consegue ler a mente da Bella. Aí foi isso que começou lá. Não é porque ela foi do nada, ele gostou dela. Mas ele não consegue ler. Tem uma explicação ou é só porque é legal para ela? Ela tem esse poder natural. Ela tem esse poder natural de ser imune a qualquer tipo de poder de vampiro. Ele é um mutante. Ó, então se ele morder ela, não pega nada. Mas ele não morde ela. Só no último livro pra salvar ela. Não, ele injeta o veneno. Mas ela não é impune? Ele injeta o veneno nela. Ô Thiago, oi. A prova de que o cara é viadinho, o cara casa com a mulher, sai com a mulher, vai na lua de mel, O que que ele faz com a mulher? Chama a mulher pra jogar xadrez com ele. Isso. Cara, a mulher doida querendo, relando nele. Ele vai lá, vamos jogar xadrez. Ele quebra a cama e ela. Ah, velho, para, velho. Vamos jogar xadrez? Para, senhor. Mas, ô Gustavo, o que você acha de um vampiro que se casa com a mulher e vai chamar ela pra jogar xadrez? Velho, eu nunca gostei de Crepúsculo, cara. Pra mim é um bando de boiola, entendeu? Eu não gosto daqueles caras. Se eu encontrasse com eles na vida real, eu quebrava os dois na porrada, entendeu? Eu lembro de vampiro, velho. Ô, pensa bem, raciocínio, que mundo é esse, velho? O vampiro fica nessa viadagem toda, cara. Brilha no escuro, não pega ninguém. Ah, ô, não entra na cabeça, desculpa, cara. Eu gosto de romance de vampiro, eu tenho entrevista com vampiro, eu tenho o Drácula de Bram Stoker de filme, adoro os filmes, nada contra romance, mas isso aí pra mim é filme de boiola. Forte, polêmicas. Isso é como mamilas, aqui, é não, muito não, polêmico. Não, só uma outra coisinha. Lobisomem que vira lobo gigante, velho. O que é isso, velho? Mas ele não é lobisomem. É lobis-hulk, né? Que ele transforma quando ele tá nervoso, né? A lua cheia mais. Fiquei nervosinho. Uau, que nem uma loba. Aqui, faz o seguinte. Pega o Crepúsculo e depois você vê Anjos da Noite, você vê a diferença de um lobisomem e de um vampiro. É outra coisa. Não, é, lobisomem, vamos falar, vamos ir mais lá atrás. Vampiro americano em Paris. Nossa! O próprio lobisomem, é, aquele clássico lobisomem que até teve uma adaptação agora do Benicio del Toro, eu acho. O Anthony Hopkins. Outra coisa assim, que lobisomem. O lobisomem também que eu tenho esse filme. É o Bala de Prata. Eu me cagasse toda vez que eu vejo aquele filme. Bala de Prata, né? Não, e ser lobisomem era uma maldição, né? Aí agora ficou, vira um lobinho bonitinho, fofinho. Continua sendo uma maldição. No filme eles não gostam de ser lobisomem, tanto quanto os vampiros não gostam de ser vampiros também. Na história do lobisomem, na verdade, eles não são lobisomens, né? O lobisomem é metade homem, metade lobo. Eles são lobos por completo, eles viram lobos enormes, né? Aí a história da lenda dos quileutes lá, da tribo deles, é bem interessante, porque chefe da tribo, eles tinham o poder de sair do corpo pra afastar quem ia contra a tribo, entendeu? E quem queria invadir a tribo, eles saíam do corpo, viravam como se fosse fantasmas para poder afastar essas pessoas que queriam fazer mal para a tribo. Aí, como eles saíam no corpo, o corpo ficava lá, tipo jogado. Aí eles abusavam. Não. Aí o que que rola? Não, aí o cara lá que era contra o chefe da tribo entrou no corpo dele enquanto o Tarraak, que era o chefe, saiu. Aí pra salvar a tribo, pra voltar pro corpo dele, o Tarraak pediu pra um lobo, que eles tinham poder de conversar com os animais também. Aí pediu pro lobo pra dividir o corpo dele, né? Aí foi assim que surgiu. Eles viraram lobo por completo. É uma entração e saição de corpo que é brincadeira, viu? Nessa hora que dividiu o espaço aí dentro do corpo do lobo, ele ficou meio lobo, meio... Mas a primeira apresentação foi como lobisomem, né? Depois que veio essa explicação aí, é isso? Depois que... É, tipo assim, ela pensou, já caguei no vampiro? Eu não vou cagar no lobisomem, deixa eu corrigir. Já caguei, vampiro, não é isso. Então eu não vou cagar no lobisomem também. Se eu ouvi falar da história do Eclipse da primeira vez, eu ouvi falar que era um lobisomem. Depois, quando o Fortinho lá virou lobo, que eles mudaram tipo a assim, ideia. Tipo assim, no próprio trailer do primeiro filme, quando veio falando de vampiro, lobisomem e tal, você vê o cara transformar em lobo sabendo dessa história, você já volta naquela história lá da guerra entre vampiros e lobisomens, então você já associa eles a lobisomem, independente de qualquer coisa. Independente da lenda ser. Entendeu? Você já, de cara, você já vê, o cara vira lobo, então é um lobisomem. Tem uma lenda europeia também que fala do lobo Garou. Garou é quando o cara, pelo menos no FG, né, o lobisomem, quando o cara tá se transformando em lobo, mas não se transformou em completamente uma criança. Isso também, né, porque... Isso, exatamente isso. Você entende, o Gustavo, de RPG? Ô, cara, eu tenho o Vampiro à Máscara, eu só não lembro por que o Vampiro à Máscara foi proibido de ser vendido e o Lobisomem continua sendo vendido, entendeu? Apesar que eu gosto mais do Lobisomem do que o Vampiro. Eu tenho o Vampiro à Máscara. Foi por causa das mortes que teve, eu acho. Que mas parece... isso foi só aqui no Brasil ou foi em geral? Não, parece que teve um lance desses também em Londres. Em Londres ou Paris, que mataram umas meninas e fizeram uma seita lá. Aí associaram ao jogo Vampira Máscara. Ele foi proibido por causa disso, eu acho. Safadeza, hein? É, mas tem Vampira Máscara pra computador também, você sabe, né? Não, não tô sabendo. É um jogo de Vampira Máscara pra computador. Você monta a carta, você joga online. Nossa, bacana. Mas aqui, eu tenho uma voltando pro Crepúsculo, eu tenho uma pergunta. No filme, é muito aquela enrolação. Ai, Edward, você não pode me morder, você não pode me beijar, senão você me destrói. Fica aquele lenga-lenga, tipo assim, ela pedindo pra ele comer ela, e ele, não, não posso. Ah, no livro tem esse negócio também? Como é que é isso? Tem. O livro, ele fica mó tenso com essa parada de matar ela, né? Porque o maior medo dele é, tipo, acabar machucando ela de alguma forma. E por isso que fica naquela viadagem, aquelas caras e bocas, assim. No filme, que eu acho até que ficou um pouco exagerado. O filme ficou muito chato, cara. E como mostra no Amanhecer, quando eles vão transar mesmo, ele machuca ela. Só que ele ficou com medo de fazer alguma coisa e machucar ela mesmo. Agora, né? Ele tem que machucar mesmo, o cara ficou 200 anos sem fazer nada. Não, você falou de 200 anos aí, cara, uma coisa que não me entra na cabeça, é tipo, fucking logic, o cara tem 200 anos, cara, até hoje tá lá no segundo grau, que ele tá fazendo lá, o cara tem 200 anos, ele vai ficar pegando as codorninhas lá no colégio, é isso? Esse que é o objetivo dele? Porque não me entra na cabeça. Gustavo, você com 200 anos, você o que, que você vai fazer? Você vai pro colégio assistir aula? Jamais. Jamais, velho. Gustavo é seco, velho. Jamais. Velho, não entra na minha cabeça, velho. Que lógica que tem nisso? Ele quer ser uma vida normal, ele quer ser uma pessoa normal. Ele não gosta de ser uma filha. Ou seja, ele tem 200 anos e a noção de normal dele é o universo de Malhação? É por causa da idade. Essa é a noção de normal do cara? Eu acho que por causa que ele foi transformado, pra ele, assim, até não... Vou acabar defendendo o Crepúsculo, eu não acredito. Ah. Mas eu acho que tem um pouco a ver com a idade que ele foi transformado. Seria um pouco até estranho um garoto da idade dele, aparentemente da idade dele, não frequentar a escola. Virar tipo um médico, assim, formar e ir pra faculdade. Não, e o pior é que ele não faz só escola, ele faz faculdade também, tanto que ele é formado em um monte de coisas pelo livro. E ele sempre volta pro outro ponto, porque é o lance de se camuflar, entendeu? Não tem como ele, tipo, virar um doutor, virar 20 anos sendo médico, por exemplo, e tá lá com um cara de menino de 16. Não tem lógica. Aí ele vai pra faculdade, aí ele vai pra outra cidade, ele matricula na escola. Aí ele vai pra faculdade de novo. Ele tem essa... Como o cara é imortal, velho. Ele pode fazer o que ele quiser. Se ele quiser, fica viajando ao mundo. O cara é imortal, cara. Exato. Aí os vampiros de Anne Rice, o Restar, ele odeia. Ele não aceita o fato dele ser vampiro. Mas ele aproveita todos os prazeres que a vida imortal pode dar pra ele. Quando ele vai transformar o Lui, ele fala com o Lui: eu vou te dar um presente, eu vou te fazer imortal. Então, ele, tipo assim, ele pode aproveitar tudo: mulher, dinheiro, conhecer o mundo, se tornar uma pessoa super inteligente. Até na entrevista com o vampiro rola muita busca do Lui por alguém que seja mais velho do que eles, pra poder ensinar pra eles como que era lá atrás. Tipo assim, tem aquela gana de você saber, de você dominar as coisas, entendeu? Ah, mas Malhação é mais interessante. O grande público hoje em dia, sim. Eu acho que Crepúsculo fez esse sucesso todo por causa disso, porque as garotas de hoje em dia estão muito nesse negócio do romance, do amorzinho. É igual você falou mesmo, uma garota que não é tão bonita, eu acho ela sem sal, ser disputada a fogo e ferro por dois caras super bonitões. Lembrando que eu também não acho os caras bonitão, né? Bonitão. Mas... O Edward gostou da Bella por aquilo que eu falei. E o Jacob era amigo lá, filho do amigo do pai dela lá. E ele não era o lobisomem, não. Era ele se apaixonou. Ah, é o eterno amigo. Eu até aquele cara que vai ficar secando. E no final você sabe que ele vai se fuder. Então não tem nem porquê. Na verdade, no final ele fica com a filha deles. É, tipo isso. A menina desenvolve, cresce e para de crescer. E você falou do lobisomem aí? Ó, do lobisomem? Cara, eu acho que é o terceiro filme. Cara, a primeira cena, o fia da p*** tira a camisa. E eu pedi muito focado nisso. Ai, tem. E isso eu odiei. Falei, poxa, o cara não esperou nem chegar em 15 minutos de filme, já chegou tirando a camisa. Que isso? Audiência, gente. A maioria do público do filme, tá, e com certeza do livro também, quem comprou o livro é mulher. Não tem jeito, eles têm que contar o público. Tem que ver um homem sarado. Então você concorda que quem gosta de Crepúsculo é mulherzinha? Hadouken! Não é. Ah, e agora, Rafael? A Camila que falou. Tem parte do filme que tem que contar as mulheres. Mas tá, agora eu vou me defender. A melhor parte de toda a série Crepúsculo é quando conta a história pelo ponto de vista do Jacob, o lobisomem. Porque é a parte mais foda e não tem como. Porque a, ela, no caso, sim, ela conta o ponto de vista que ela tenta não machucar ninguém, mas machuca todo mundo. Ela é filha da puta. Ela é filha. E no caso, o Jacob, ele tá magoado lá com a parada que ele se ferrou, que ela escolheu o vampiro, tá, não sei o quê. E tipo, ele fica putão e ele fica contando a percepção dos lobos em relação ao que tá acontecendo, assim. Porque tem a parada lá dos lobos lerem a mente de todos eles, eles saberem. Como ele fica puto e vai pro exílio, assim, ele não fica sabendo de nada. Aí ele acaba aqui no final do último livro, ele acaba virando o líder da manada lá. Matilha, desculpa. É o ponto mais masculino dos quatro livros, é esse ponto. Assim, dura a minha vontade que eu tenho. É, não tem o que. Ó, véio, é voltada pro público feminino, velho. Tem quem lê e quem não lê. Mas os filmes são horríveis. Tem as cenas que são conquistam o público masculino, que são as cenas de ações. Eles brigando, o lobisomem. Conquista? É sério que conquista? Conquista sim, ué. Vamos ver pra fazer ação, né? Por exemplo, o Eclipse tem bastante ação. Essa semana o Rafael tava conversando sobre isso, o Rafael virou pra mim e falou, olha, nos livros as lutas são mais violentas e alguns personagens são mais cruéis. Tem como dar algum exemplo disso? Pra gente saber se realmente é crueldade, se os lutas são mais violentas? Ah, velho, no livro não foi mostrado. Tem uma parte lá, acho que né, no segundo, que é o Lua Nova, que é o, acho que é o mais fraco dos quatro, que tem uma parte lá que tem um monte de vampiros, que eles vão lá, aquela parada toda que o Edward ia suicidar pra, tipo, ele ia cometer um crime lá pra família dos vampiros e matar ele, né? E os vampiros vão lá, pegam ele, ó, vem aqui, vem conversar, porque não pode ser assim, a parada toda. E tem uma parte que eles estão, tipo, a cidade é na Itália, ela é tipo uma cidade daquelas antigas, assim, tipo o Vaticano, lembra um pouco do Vaticano pela a descrição do livro. E eles pegam um monte de turistas e estão num salão assim, cheio de vampiro. E quem atrai os turistas é justamente uma menina, acho que de 12 ou 13 anos, não sei, que acabou de ser transformada. Eles trancam ela num galpão lá e o livro descreve que rola, tipo, uma carnificina, assim, brutal, sabe? Os caras viram pras costas e começam a escutar um monte de grito, sangue espirrando pra tudo quanto é lado. E isso, não, óbvio que no cinema não ia fazer sucesso. Uhum. Porque eles têm que manter aquela imagem do tipo, o Edward é vampiro, mas ele tá sofrendo pela condição dele, agora ele é bonzinho porque ele bebe sangue de viado. Então, tipo isso. Agora, você quer ver uma coisa engraçada? Durante toda a mitologia dos vampiros, do Drácula, de todos os outros contos, da Anne Rice, tudo quanto é mito de vampiro fala o seguinte, que o vampiro, na verdade, apesar de manter a pele sempre jovem, mesmo com a aparência pálida e tal, o vampiro é um morto, ele é uma pessoa, ele é um ser que morreu. E existe, assim como o convite, existe uma outra lei, que nunca transformar uma criança. Uhum. Você não pode transformar uma criança. Já no Crepúsculo você tem vampiros de 12 anos. Então você vê que ela pegou o mito e trocou. A Cláudia, ela é transformada na Anne Rice, na entrevista com o vampiro, mas por causa desse crime, o Louis é preso na parede e a Cláudia é assassinada. Ela é condenada, né, no caso. Ela é condenada. Não pode ter vampiros crianças, porque, justamente porque eles não podem crescer, eles estão mortos. O corpo não vai desenvolver. Ela vai ser uma adulta presa num corpo de criança. E a ideia, e o que rola também durante esse negócio, que a ideia principal é dela, a Cláudia seria filha do Louis. Com o passar dos tempos, ela toma mais a figura de uma esposa presa no corpo de uma criança, tanto que ela fica revoltada. Exatamente. Ela tenta arrumar uma mãe. Isso gera um problema muito grande. Então, existe essa lei. É, outra coisa, o Blade, nós comentamos mais cedo do Blade. O Blade, ele é meio humano, meio vampiro, porque no momento que ele se transformou, porque a mãe dele foi assassinada por um vampiro, e eu acho que foi assassinada. Ela foi mordida, ela não chega a morrer, não. Ela é transformada, no caso. Ela não chega a morrer? Não, ela vira mulher do Freud no final do filme. Ela tenta matar o... Matar não, né? Ah, mas você tá falando do filme ou do filme? Eu tô falando do filme. No filme fala que ela... No primeiro filme fala que ela morreu, aí depois eu acho que no terceiro filme tem a reviravolta, que ela não morreu e tudo mais. Não, é no primeiro. No primeiro mesmo. Ela aparece, né? No primeiro, na parte que eles pegam ela lá, na hora que eles pegam ele, que o soro já não tá fazendo mais efeito, e ela põe ele naquela câmara lá, que corta expulso. Ô Gustavo, tipo... você chegou a ler o Blade? Ô cara, o livro não. Eu vi alguns encontros dele com Homem-Aranha. Eu tenho alguns encontros dele, entendeu? Porque se eu não tiver enganado, a mãe dele realmente morre. Mas você fala do Blade, Thiago, eu acho, comparando o Blade com o Crepúsculo, eu acho que a atualização do Blade foi melhor. Por quê? O que eu vejo que a Stephanie Meyer agora, sem querer fazer gracinha, o que ela quis fazer com o mito dos vampiros? Quis atualizar, dar uma revisada, tirar aqueles cansetos antigos de dormir no caixão e tal, que não sei o que lá, que é válido. Só que o Blade, e não só o Blade, eu acho que o Anjos da Noite trouxe isso, tipo assim, de uma maneira melhor, mais trabalhada. Sem tirar todo o aspecto daquele dos vampiros. Que o vampiro é mau, que os caras é o bicho mesmo, aproveita a imortalidade. Tipo, umas coisas assim super legal que eu achei no Blade e continuo achando foda. A explicação do porquê que o vampiro não pode encostar em prata, no alho lá, até mesmo os raios ultravioleta, que o problema não é o sol, é o raio ultravioleta. Não é o sol. Ô Edson, até aproveitando que você citou de Anjos da Noite, que eu tô lembrando de uma parte de Anjos da Noite, que é o seguinte, você não tá enganado, acho que é no segundo filme, né, pelo fato da protagonista lá ter sugado o sangue de um dos anciões lá, ela consegue, começa a ter a possibilidade de andar no sol também. Mas até o Blade andar no sol tem explicação. É porque ele era meio humano, meio vampiro. E mesmo assim, ele passa protetor solar. Ele até brinca no filme que ele passa protetor solar, mas... Eles não se tornam imunes. Eles criam uma resistência, uma certa resistência ao sol. No caso dos vampiros que conseguem andar, igual no caso do Anjos da Noite, do próprio Lestat na Rainha dos Condenados, depois que ele suga o sangue da rainha, dos vampiros, da Akasha, ele consegue criar uma resistência ao sol. Isso porque é dito, em alguns pontos, que quanto mais velho o vampiro, mais coisas ele aprende, mais poder ele adquire, e aí ele consegue andar no sol. Até no caso da protagonista do Anjo da Noite é isso também, que ela suga o sangue do ancião. Isso. Se eu estou enganado, ele é do Marius ou outro lá, eu não lembro o nome agora. O quê? No Anjo da Noite tem o Marius. E tem o Vitor. Tem o Vitor, que é um dos vampiros anciões, que ela até mata ele cortando a cabeça dele lá e tal. Exato. Ela suga o sangue dele lá, né? Não tem nada. Isso. No caso, o acabei esquecendo agora que eu ia falar sobre isso. Até tem um ponto, eu acho que isso também faz parte do vampiro à máscara. Que o primeiro vampiro da humanidade foi o Caim, irmão do Abel. Ah, é? O Caim bíblico? O Caim bíblico. Ele, depois que ele matou o irmão dele, Deus condenou ele a vagar pela terra, ele não poderia andar mais na luz do sol, e ele teria que viver do sangue dos outros, porque quando Deus viu o Abel no chão, em volta de uma poça de sangue, ele achou aquilo horrível. E falou, agora você está expulso mesmo, você vai viver, vai andar pela terra o resto da sua vida, vai ser imortal, você não vai poder morrer, você vai tentar várias vezes, mas não vai conseguir, e você vai ter que viver do sangue dos outros, não vai poder ver a luz do sol. Só que em alguns outros contos falam que o Caim e seus filhos conseguiam sim andar na luz do sol, então tem umas certas divergências entre o vampiro poder ou não andar no sol. O que é dito é que quanto mais velho, mais poderoso, mais resistente à luz solar. Mas o Drácula, por exemplo, não consegue andar na luz do sol. O Drácula não. E aí já vem o lance do romance. O Drácula de Bram Stoker pegou esses mitos todos, juntou em um e falou assim, ó, isso aqui agora é a referência de vampiro. O Drácula não pode andar na luz do sol. Ele tem que sofrer. E essa mesma história aí que você falou do vampiro à máscara, tem uma história também do Stoll, o Soldado do Inferno, o Cagliostro, o mendigo que anda com ele, a história dele também é essa, entendeu? Ele era Caim, foi vindo, virou Drácula, aí foi passando, foi certas pessoas, a história um cara que fez muita atrocidade, e cada parte da história pegou uma identidade nova, entendeu? Ah, entendi. Legal isso, cara. Aí tem o. E aí ele virou o oitavo demônio do Círculo do Inferno, o Spall tomou, depois jogou joelho, aí é uma confusão que rola. Legal, isso eu não sabia. O Spall eu não acompanho. E aproveitando também, tem outras referências, cara. Você vê, no próprio mundo dos animes, tem muitos animes de vampiro. A gente até citou um aqui, foi o Hellsing. É um anime de 97, o enredo passa em 99, a Inglaterra está ameaçada por criaturas sobrenaturais. E a organização Hellsing foi fundada pela própria família Hellsing, mais de 100 anos, tornou uma organização secreta especializada em combater esses monstros. Aí vem uma outra coisa legal, que a gente falou muito, a gente xingou muito o Crepúsculo, mas vocês lembram do filme Hellsing, o Caçador de Monstros? Nossa, esse filme é muito ruim, Wolverine, né? Nossa, é muito ruim, velho. Esse muito é muito esse ruim. Esse filme, ele é horroroso. E é baseado nesse Hellsing aí, porque eu não manjo nada de anime. Existem histórias que não. Eu acho que foi baseado nesse Hellsing, porque a série, o anime, ele é uma série de muito sucesso. Ele é um híbrido, né? Ele é mordido por um lobisomem, né? O Hellsing do filme vira. Ele é mordido por um vampiro e por um lobisomem. E ele se transforma num lobo grandão. É muito esquisito. Não, mas, também que vampiro no Hellsing, velho, é tipo um manto de morcego gigante, praga. É muito paia, velho. Lembra mais Arthur. Eles lembram mais Arthur. É, exatamente. Mas aí a gente vê como que o cinema tá mal, porque eles pegaram um anime para fazer referência de um filme. Muita gente foi pro cinema assistir Hellsing achando que era esse Hellsing até, que era baseado nesse Hellsing. Eu mesmo fui um que fui assistir achando que não, Hellsing deve ser o Hellsing do anime, não vai ser dois demais. Você acha que rolou uma picaretagem então? Eu acho que rolou uma picaretagem, eles aproveitaram de um título. Não deu certo, a verdade é essa. Aí a gente vem lá no Drácula, de Bram Stoker. Quem luta contra o Drácula é o Dr. Van Helsing. E Helsing acabou se tornando um nome que, de referência, assim, você tem os vampiros, você tem os Helsing para combater os monstros, para combater os vampiros. E o Hellsing é isso. No universo de Hellsing, cara, vampiro não pode andar à luz do sol. O Alucard, ele é um vampiro que ele foi alterado durante os Alucard? Anos. Alucard é o nome do vampiro central, o personagem central do Hellsing. Alucard, eu lembro do Castlevania, de cara. É o mesmo Alucard? Tem alguma relação entre os dois? Eu, velho, diretamente não. Diretamente não. Mas o Alucard do Castlevania, todo mundo falava que era o Drácula ou o filho do Drácula. É, né? Bom explicar, até pra quem não conhece. Castlevania é uma série de jogos que fala sobre o Drácula. A Imu pega um pouquinho do Drácula de Bram Stoker, aquela característica dele, só que é um pouco diferente. Ele vem do mundo sobrenatural, traz o castelo dele. Aí tem a família Richard, que combate ele e tudo mais. Só, e o Alucard, ele é o filho do Drácula. E o Alucard é o principal de alguns jogos. E tanto que Alucard é Drácula escrito ao contrário. Aí até tem aquela coisa que os ideais do Alucard são diferentes dos ideais do Drácula e tudo mais. Agora você me falou desse Hellsing que realmente não conheço, falou de Alucard. Poxa, será que é o mesmo Alucard, o filho do Drácula? Aí vem a parte que os dois Alucard se parecem. Durante o anime, eles não falam assim, ele é o Drácula. Mas em várias partes do anime, do mangá, fala, Alucard, você que já foi um conde. Aí você vem, conde Alucard. Alucard é Drácula ao contrário. Então, você acaba associando o Alucard do Hellsing ao conde Drácula, entendeu? E então, no universo Hellsing, o Alucard é o próprio Drácula. Dá a entender que é o próprio Drácula. Eu não consegui ter uma explicação melhor que essa, pra te falar a verdade. E mesmo no Hellsing, no anime, japonês a gente todo mundo sabe, é o povo mais biruta da face da Terra, eles pegam o que eles quiserem e mudam. E nesse universo não, o Hellsing é um vampiro clássico, ele é o cara que é mau, ele vai lá, ele transforma uma policial lá em tipo uma milha dela lá, uma escrava dele e trata ela com arrogância o tempo todo. Ele é um ser que sabe que ele é forte, ele sabe que ele é foda, entendeu? É, foi lançado agora recentemente Hellsing Ultimate, que é uma recompilação da série, da primeira série de anime que foi lançada, e é mais fiel ao mangá. As lutas são um pouco mais violentas. É legal porque nesse anime fala que os Hellsing é uma organização protestante, e em algumas partes eles acabam lutando contra a Igreja Católica. Que loucura! A igreja católica não aceita o fato de ter outros servos de Deus. Os católicos no anime acham que somente eles são os verdadeiros servos, e eles acabam entrando em um pequeno conflito às vezes, entendeu? Tem uma crítica muito grande, né? Religião, religiosidade e o fanatismo. Eu lembrei do personagem do 50. Ah, o vampiro brasileiro. Como é que é o nome dele? Você lembra? Velho, tô sabendo dele agora. Sério, eu nunca ouvi falar. Vampiro brasileiro, acho que é o Bento Carneiro. O Bento Carneiro é o primeiro vampiro brasileiro. Mas o que, que ele faz? Ele é um vampiro, é um caricato, né? Porque agora nós vamos cair nos vampiros brasileiros. Alguém já reparou que os vampiros brasileiros é pura comédia? Todos eles, né? Todos eles. Vamp, quem é esse seu vampiro? Ah, eu assisti. Eu lembro vagamente, porque eu devia ter... Eu entro nesse grupo. Vocês querem um vampiro mais caricato do que o Neyla Torraca dançando Thriller do Michael? Não lembro. Não lembro disso também. Pode ser sincero, sabe o que, é que eu lembro de Vamp? Eu lembro da Claudia Ohana, que ela era, na época, olha pra você ver como é que ela, na época, era triste. Ela era a gata da época. A única coisa que eu lembro é isso. Inclusive, eu lembro de um sonho doido que eu tive, que ela era uma vampira, queria me morder, e vou parar por aqui. Yes! Mas é a única coisa que eu lembro de Vamp, sim. Deu pra entender. teve o beijo do vampiro também, né? Que não conta, mas... Beijo, uma outra novela, né? Novela. Ruim pra cacete, velho. É muito ruim, velho. Diz que era a continuação de Vamp, eu ouvi falar, não era não? Ah, que eu me lembro, sim, não era muito bem isso não, velho. Quando o Kaique Brito surgiu na televisão, ele tava fazendo, era muito bem. Era comédia tipo pastelão, assim, só, tipo, zorro total, vampiresca e novela. Ou seja, uma bosta. Na batalha final, o Vlad, que era o Neyla Torraca, o vampiro, ele vai invocar um exército de morto-vivo. Aí ele vai pro cemitério da cidade e começa a dançar Thriller. Aí começa os mortos a levantar. É muito. Procura no YouTube, vamos colocar o link pro pessoal assistir, porque é muito engraçado. E assim, todo vampiro brasileiro, ele é um pouco mais engraçado. A gente teve essas duas novelas, a gente tinha o Bento Carneiro, que era o Chico Anísio. O próprio Penadinho que eu citei também. O próprio, né? Penadinho. E dentro do vampiro, quem que não lembra do Kaique Brito de vampiro, velho? Nossa, velho, lixo. Foi aí que começou a babar o ovo dele, né? Foi. E foi aí que começou a aparecer esses vampiros boiola, né? O Kaique Brito era mais gay. Faz sentido. Era mais gay que o Edo? Eu acho que o Kaique Brito era mais gay que o Edo. A controvérsia. Então, acho que é isso. A gente tem que pensar muito no cinema de hoje em dia. E pensar, a gente pensa um pouco sobre as mudanças, o que, que o cinema está focando hoje. Apesar de tudo, mesmo eu não gostando de Crepúsculo, eu tenho certeza absoluta que o livro é melhor do que os filmes. Porque... Mas isso em qualquer lugar, né, velho? Isso é importante. O livro é melhor do que o filme, porque conta muito mais detalhes. Então, e aí a gente vai lá atrás na Entrevista com o Vampiro, e porra, a Entrevista com o Vampiro é uma adaptação de um romance também, e é um filme tão foda quanto o livro. Por que que eles não conseguem fazer um filme tão bom quanto o livro? Eu acho que o mínimo de entretenimento o filme ia trazer. Então, eu acho que entra naquilo que a gente falou, o pessoal tá seguindo fórmula, cara. Tanto é que, eu não sei se você sabe, eu não li o livro, mas tem um livro que chama Sangue Quente, que ele conta a história de um zumbi sobre a perspectiva do zumbi. O que o cara se sentiu no meio da transformação. E olha o que tá pegando com esse Sangue Quente. Dizem que o livro é muito bacana nesse sentido, mas eles estão fazendo uma adaptação pro cinema onde a mulherzinha vai se apaixonar pelo zumbi, velho. Esse o zumbi, o que, que o zumbi vai fazer com ela? Vai beijar na boca dela? Ele tá seguindo a fórmula, infelizmente. Eles não estão errados em pensar no lucro. Mas eu acho que pelo menos antigamente, sem querer ser old school, sem querer. Mas eu acho que antigamente o pessoal tinha um cuidado muito maior com o roteiro do que com a própria rentabilidade. Hoje em dia é muito fácil. Ah, vamos fazer dinheiro com as menininhas? Vamos. Vamos fazer um filme de amorzinho, melozinho, com dois personagens fantásticos. E a crítica até dos próprios fãs do livro, antes de lançar o filme, é que no livro, o zumbi, a gente não sabe o nome dele, parece que no livro não cita. Ele tem um relacionamento com a mulher, mas nada, nem no livro, nem toca na questão de relacionamento amoroso. E parece que já vai ser o foco. E uma coisa que me preocupa é que o próprio autor do livro, quando questionaram ele sobre o filme, ele falou: sobre o filme, eu não comento. Pois é, é esse que é o problema. O cinema hoje em dia está vivendo uma fase em que, se faz filme baseado em livro, você tem que focar em um romance. Você tem que ter o elemento romance para poder ganhar dinheiro. O povo está pensando no dinheiro. Eles não estão pensando na história mais, entendeu? Eu acho isso até assim, problemático, porque quanto tempo tem que você não ver um filme épico bom, velho? Você não tem mais aqueles filmes igual Coração Valente, 3 horas de filme, você sentar no sofá, você não quer sair da frente do sofá mais pra assistir, entendeu? E ser sobrenatural está sendo a mesma coisa, sabe? Até o próprio Ghost, que é tosco, porque na época foi muito bom, mas hoje em dia você assiste e você se pergunta, porra, por que eu tô assistindo isso? Era um filme de fantasma que tinha relação entre os dois, mas era um filme interessante e não deixava a história de lado. Hoje em dia você vai pegar um filme, você vai fazer um filme de vampiro, tem que ter uma garota sendo inocente pro cara, pro vampiro se apaixonar. Você não consegue fazer um vampiro que seja um cara cruel, que seja um cara mau. Que tem aquele prazer, cara, aquele lance até um pouco mais adulto mesmo, entendeu? Então eu acho que é muito, muito ruim isso. É muito infelizmente o cinema tá indo. Eu me preocupo porque eu gosto muito de cinema. Você citou em um último filme, eu acho que o último filme assim que me conquistou demais por questão de roteiro original, história original, fugindo totalmente, foi o Inception, né? Foi totalmente assim, criativo, uma boa história. Eu acho que o pessoal tá, infelizmente hoje em dia, tá focando principalmente no lucro, na fórmula. Não estão errados, mas estão abandonando muita coisa importante. E no caso dos vampiros, muita coisa tem se mudado. Não é querer ser chato, eu já brinquei com Crepúsculo e tudo mais, mas eu vejo que mudando para pior. Tirando algumas exceções que a gente colocou, as citações mais recentes de vampiros e desses seres estão muitas adaptadas para o público adolescente e não foram adaptadas de uma forma, para mim, ideal. Perderam muito de sua essência. O melhorzinho, a melhor adaptação assim, das mais recentes, foi realmente foi o Blade e o Anjos da Noite. Que pega o universo dos vampiros e traz para nossa realidade. Entendeu? Acho que o vampiro tá vivendo um pouquinho do que os piratas viveram há pouco tempo atrás. Os piratas eram coisa idiota, teve que lançar um Piratas do Caribe, que trouxe uma atualização bacana do tema, para ter um interesse maior, para ser trabalhado melhor. Eu acho que os vampiros estão precisando de algo nesse sentido. Infelizmente, Crepúsculo deu certo, então pode esperar que pode seguir esse caminho. Na minha opinião, não querendo dizer mal para os fãs do filme, do Crepúsculo, da série, da saga, eu acho assim muito ousado, um negócio, saga Crepúsculo, tudo bem, beleza, eu acho o nome muito pesado. Não querendo criticar eles, mas... Eu acho que o próximo filme da saga vai ser o melhor, na minha opinião, eu acho que vai ser o melhor, e eu acho que o público masculino vai gostar mais desse, igual ele explicou, lá da história do Jason. Então, acho que o público masculino vai gostar mais desse último filme. Vai acontecer uma redonda? Mostra todo mundo? Eu acho que 2012 tá aí, né? 2012 tá aí. Eu acho muito difícil, cara, porque já tem até um determinado preconceito com o Crepúsculo, por causa dessa coisa meio criancinha, meio adolescente. Mas tem muita gente que expõe a opinião sobre o filme sem assistir, sem procurar saber. Se eu só, o vampiro brilha, então é coisa de gay. Então eu não vou ver o filme. É, tem esse preconceito. Mas agora, focando em uma coisa. A gente tá falando de releitura e ninguém falou do Abraham Lincoln, galera. Pode ser um excelente filme de vampiro. Então, Abraham Lincoln é o seguinte, conta a história do Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, durante aquela guerra civil que ele... A guerra da secessão, lá. Isso. Do sul e norte, na verdade ela foi porque, agora eu não sei se os vampiros são do sul ou do norte, estavam tentando governar os Estados Unidos. Exato. Abraham Lincoln, bem antes dele virar presidente, ele tinha fragado a conspiração. E começou a treinar pra acabar com a conspiração, assim. O trailer é muito foda, velho. Depois de descobrir que seu avô e mãe foram mortos por vampiros, Abraham Lincoln jura exterminar o máximo possível dessas criaturas e todos aqueles que as apoiam. Ele acaba sendo auxiliado pelo vampiro Henry Sturgis. Ou seja, cara, é muito foda. O pôster do filme é foda, ele com o machadinho segurando a cartola. E ficou idêntico, velho, o Abraham Lincoln. Ficou idêntico ao Abraham Lincoln, cara. Eu acho que vai ser uma adaptação muito violenta, vai ser muito bom. O trailer é excepcional, entendeu? É muito bom o trailer, é empolgante. E eu acho que dessas adaptações que vieram, Abraham Lincoln acho que vai salvar a vida dos vampiros. Pelo menos pro público masculino, né? De uma forma geral, assim. Um filme de vampiro pra macho. Não, e sabe o que eu tô achando bacana? Porque vai direto naquilo que eu tava falando da originalidade do roteiro. Olha o que os caras pegaram. Abraham Lincoln com vampiro. O que é que tem uma coisa a ver com outra? E quando é bem trabalhado, tem tudo pra dar certo. E tô aguardando muito. Tomara que seja... algo pra trazer os vampiros de volta, né? Pro que eles são. Cruéis e medões. Que é do Johnny Depp, né? Que é baseado numa série de televisão. Já é um filme um pouco mais de comédia. Mesmo sendo um filme de comédia, parece que vai ser bem, bem... Mas será que esse filme vai ser legal, velho? Porque é mais focado em quê? Adolescente ou público adulto aí? Eu não curti o trailer. Na boa, pra mim vai ser um filme com a cara de Sessão da Tarde. Na verdade, eu acho que... No caso do Dark Shadows, ele é uma comédia. Ele é um filme de comédia, ele não foca nos vampiros em si, é a família Collins lá. É que o cara é amaldiçoado por uma bruxa porque ele não queria dar uns pega nela. Aí ela amaldiciona ele e ele fica lá na casa durante o tempo todo. Aí parece que ele vai uma família morar lá na casa e ele tá lá... Aí a mulher, a bruxa ainda tá viva, fica insistindo. Aí o drama do filme, o que eu prevejo que vai acontecer o filme todo? A bruxa querendo pegar o Johnny Depp correndo e as situações engraçadinhas com a família que tá morando lá. Mesmo assim, é um filme engraçado, é um filme legal, né? Eu não vi pra falar se é legal. Eu não gostei, posso me surpreender, como já me surpreendi com muito filme. Mas por quê? O Johnny Depp, depois do Piratas do Caribe, ele virou, tipo assim, o pessoal elevou o nível dele demais. E ele tá lançando muita coisa ruim. Então pode ter esse pouquinho do meu preconceito e tudo mais. Surgiu aquele conceito, coloca o Johnny Depp no filme que o filme vai ser sucesso. E Alice foi uma bosta. Nossa, Alice é muito ruim, o Alice é péssimo. Já tô com o pé atrás por causa disso. E pelo plot da história ser isso, a bruxa quer pegar o cara e as... Aí eu imagino o narrador da Sessão da Tarde. Uma bruxa brincalhona com altas azarações num clima de super agitação, tentando pegar o vampirão. Velho, na boa, vai ser Sessão da Tarde pra mim. Posso me subir? Mas Tim Burton também, ele vai querer levar um pouco pro lado... Sombrio da coisa. Ele só faz filme gótico, então não vai ser nenhuma novidade. Agora tem que ver se vai ser um vampiro, tipo, matador, sanguinário, ou se vai ser uma coisa mais cômica, assim. Se for mais cômica... Ele é mais cômico, é um filme de comédia. Ah, então perdi, eu não vou, né? Na boa, eu vou baixar essa porcaria, porque não vou gastar meu dinheiro com isso, não. Considerações finais? Vampiro tem que ser bravo. Oi? Gustavo, as considerações finais vão ficar pro Gustavo. Pode falar, Gustavo. Consideração final, cara. Pra mim, devia pegar a galerinha do Crepúsculo toda, reunir todo mundo, uma máquina do tempo, e mandar todo mundo lá pro Anjos da Noite, a Rebelião. Entendeu? Pegar todo mundo. Os outros homens, os vampirinhos, tudo. Os Justin Bieber. Mandar todo mundo. Só isso que eu tenho a declarar. Pegar todo mundo. Então nós vamos ficando por aqui com esse podcast. Ficou, eu acho que excelente. Deu para falar um pouquinho de cada coisa que a gente queria. É, queria agradecer aí ao pessoal que participou do pod de hoje. Queria agradecer o Diego, a Camila, que foram convidados. Ah, isso aí foi tranquilo. Eu também até agradeço o convite, ter participado do pod. E espero, né, as próximas vezes aí, voltarei. Não, vai voltar sim, com certeza. A Camila. Camila, despede aí, Camila. Tchau, gente. Ela é seca. O Gustavo também já tá com a gente aí. Ô, brigadão aí. Aprendi muita coisa sobre vampiros hoje aí com vocês aí. Obrigado, gente. Ô, que isso, cara. Agradeço. Rafa. Obrigado, Manolada. Fica aquele convite pro próximo e não tenho preconceito com crepúsculos. Podem ser gays, mas é legalzinho. Eu despeço desse podcast e recomendo. Joguem Castlevania, principalmente o Symphony of the Night. O jogo é muito bom, cara. Melhor dica que eu posso dar pra você. Eu também vou me despedindo desse podcast por hoje. Obrigado a todo mundo, obrigado pela paciência, obrigado por ter sugestões, obrigado por tudo mesmo. É, eu indico que assistam Hellsing, é um anime, ou leiam um mangá, é um anime muito bom, é curtinho, dá pra assistir numa boa. E é isso aí, galera. Obrigadão e não sejam preconceituosos. Odeiem Crepúsculo. Beijo do gordo. Um beijo do gordo.